Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. São 6:07. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico no oferecimento de Telefonia Big e Damilera. A moda está nas ruas. Fala, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Tudo não, boa certo. Noite, né? Bom final boa de tarde. Boa noite, já, né? Enfim, boa noite, Pianges. Beleza, meu. Como é que vai? Tá, tá bem? Tudo ótimo. Essa é a resposta. Beleza. Pô, alto astral. Alto astral, né? Show. Ô, como é que tá aí, Geiso? Não. Tá com crise de identidade. Ô, Paulinho, dá, só dá licença pro Geiso dar uma louca. Você que é Zarotas. E aí, Geiso? Beleza, meu. Como é que tá a vida, meu? Tá tranquilo, só. É, sarampo sempre ali, rondando. Tá lá jogando game, com tá? Com quem? Com a Genevieve. Saí da baia, tava começando um jogo, tá? E não no tem... play, meu. É, aí eles dão uma pausa agora, Geiso. Não, agora eles param, ouve, pretinho. E quando eu chegar, continua. Tranquilos, tranquilos. Caça amigos. Caça amigos. Eu sei, Jesus, eu sei. Ó, o Semar tá aí, ô Semar? É, só aqui, tudo bem? E o Antônimos? Olá! Zacarias! Partiu a cabeça do microfone! Esse mas, barulho foi da cabeça! Mas vou com a armação do fone. Zacarias sabe tudo, né? Trouxe o Dedé. Tá aqui ele! Tá bonitinho, né? Tá bonitinho. Que bom. Quem mais tá aí? Joel? Joel não veio? Joel, vem. Good night, everybody! I still hear you too, it's to my life! I have a ring, good night, if you in the Brazil, and good morning, if you have in the Japan, the other side of the world! É, boa noite, está no Brasil, e bom dia, está no Japão e outro no resto do mundo. In the side of the world, in the other side, in the left, no outro lado. In the left, in the right. In the middle. In the middle, the middle, chama, middle chama, chama, chama o Ortigosa ali. Ortigosa! Vamos, pô! Daqui a pouco tem aula de inglês, cacete! A estrela móvel do programa de hoje é o homem das letras! Da Bicarradi! Bicha! Da Bicarradi! Gosto! Da Bicarradi! Brocha! Não. Não, né? Não. Não. Definitivamente... Não. Não. Muito bom, Davi. Que permaneça assim, Davi. É, não. São os nossos votos. Obrigado, Maurício. A brincadeira do corno ainda existe? Que não é bem uma brincadeira, né? Informação. É, minha mãe inventou mesmo. Tem alguém pra ligar? Denúncia, denúncia. Denúncia do corno. A gente já se queimou com todos os nossos conhecidos. Todos os nossos cornos. Tem alguém pra ligar? Acho que podia ter a sessãozinha de corno hoje. Tu tem um corno novo pra gente ligar? Tem um corno novo, mas ele tá aqui. Corno novo na praça. Por isso eu quero ligar pra um de nós. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aí toca o telefone, assim, cara. É. Ninguém tem. Vamos para os destaques do Clique RBS nesse início de noite de terça-feira. Para quem não perguntou e não sabe, o Fetter tá de férias, né? Ai, o Fetter segue em férias. Morreu em Porto Pinhal, Alegre. Né? Oi? Pinhal, né? É, Pinhal. Morreu em Porto Alegre o jornalista e professor Clóvis Duarte. Estava internado no CTI do Hospital Moinhos de Vento, onde se tratava de um câncer. Clóvis Duarte foi, inclusive, fez parte da equipe do Jornal do Almoço, Jornal né? Almoço, da TV Gaúcha. É, época, né? Não, o Clóvis Duarte é histórico. O bordão, né? Aquele câmera 2. Foi o programa que ele criou na TV Guaíba, aí, né? Que hoje a Guaíba não existe mais, né? Ele tava na Pampa, se eu não me engano. É, ele tava na Pampa e é bom. Enfim, Davi. É, mas ele começou mesmo no Jornal do Almoço, eu acho assim, que foi onde ele se destacou. Ele era professor de cursinho, né? Isso. Naquela época, o Fogaça era professor de cursinho. É, isso aí. Né? Ele criou o IPV. O IPV e o Mauá. Ele criou o IPV. É, era naquela época lá. Um grande figura do grande jornalismo gaúcho aí, Clóvis Duarte. Faleceu hoje à tarde. Lamentamos, né? Lamentamos. BR-376 entre Santa Catarina e Paraná vai receber tecnologia das pistas de Fórmula 1 para evitar acidentes. A concessionária responsável pelo trecho da rodovia construiu uma área de escape com pedras de argila para permitir o escape de carros e caminhões que descem a serra. Quando o veículo cai na caixa de argila, ocorre uma frenagem gradual, reduzindo as chances de impacto. Bom, né? Frenagem gradual. Legal, hein, cara? É que nem a Brita, né? A famosa caixa de não, Brita. Não, Alcemar sabe que é a frenagem. É a frenagem, gradual. E qual é a argila boa pra botar aqui, Alcemar? A argila é 23. A 23, né? Marronzinha um pouco. Calma, calma. Aquela da, qual era do Senna lá, aquela? Ah, do Senna foi a 7. Aí falhou. A do 7? Aí moiou, falhou. Moiou, falhou. Tô pronto, bateu já. Não tem o que fazer. A 7 não tem. A 7 já era. Campanha de vacinação contra o sarampo termina nessa sexta-feira. Aí, ó. Se tentei fazer a campanha contra o sarampo. Estão sendo vacinadas crianças entre 1 e 7 anos de idade. Já levou o Pocolino lá, Davi? Ele tem lá a cartela de vacinas dele lá. Ele extensa, tem que neve, né? Ele que cuide disso, né, cara? Tem, existe a cartela dele. Existe toda uma equipe, né? Sim, cuidando disso. A minha filha também, eu digo. De enfermeiras nórdicas, né? É, isso. Tem toda uma equipe que tá ali. Uma equipe troca fraldas, outra equipe cuida da vacina. Outra equipe traz o uísque. Isso. É um negócio. Meus chinelos! Organizado. Tragam os meus chinelos! O Pocolino nasceu de bigode já pedindo um cowboy. É, e o cabelo penteado pra trás. Assim, com brilhantina. A meta é imunizar 95% das crianças entre 1 e 7 anos de idade. Mas até o momento, nenhum estado alcançou essa meta. Então, até sábado, aí a campanha de vacinação contra o sarampo. E um plano prevê a abertura de 2.500 vagas em cursos de medicina no Brasil. Hoje o país tem 1,8 médico para cada 2.000 habitantes. Melhor, 1,8 para cada 1.000 habitantes. A ideia do plano é chegar gradualmente a pelo menos 2,5 médicos para cada 1.000 pessoas até 2030. Atualmente o Brasil forma 16.500 novos médicos por ano e a proposta é elevar esse número para 19.000 por ano. Eu tinha a impressão que se formavam bastante médicos, mais do que o necessário. É, em Cuba parece que são 12 por cada 1.000 habitantes, uma coisa assim. Vai, aqui no Brasil não chega a 2 atualmente. Se não me engano, esse número. É que Cuba tem uma área de saúde que é exemplar. É que Cuba lançou antes, né? Esse plano, Deus, né? Meu Deus do céu. Fazia tempo que ele não dava essa piadinha. Essa piada Cuba lançou. Boa, esse plano. Gostei. Paulo Breno. É muito boa a piada. Olha. Como é que vai o spot lá em Cuba, ô Brito? Como é que é? O esporte tá surdo, Brito? Sim, eu sou meio surdo. Nossa, é o beisebol. Verdade. Não é o futebol, ao contrário do Rio Grande do Sul. É que aqui é a província, né? Nós temos muito futebol aí. O Internacional hoje apresentando aí Luiz Anápio, novo vice de futebol. E Fernandão. É verdade. Tu achou o Fernandão bonito, Brito? Não, eu gosto do futebol do Fernandão. Aí já é, né? Já tem Colorado aí dizendo que, ó, o Fernandão tem que fardar porque ele pode lutar por uma posição ali. O seu travante, né? Diz que agora é o sítio do Pica-Pau Colorado, que é a Cuca. Toma. Que o Cuca vai treinar. E aí, Alcemar? É de aqui a saga do Dejair. Ah, o Dejair. O Dejair voltou. Aí chega o Dejair, daí pro Store. Aonde? Vai pro Store. Na Apple Store. E fala. Na loja da Apple, viu, gente? Olá, meu nome é Dejair. Eu queria comprar um iPad de 16 GB. E a mulher pergunta. De quê? Dejair. Aí Dejair depois comprando um suco. Um suco? Olá, meu... Olá, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Dejair. Eu queria um suco. E a mulher fala. De quê? Dejair. E pra chegar. E aí. Deixa aí galã. Me arrupiei todo com essa voz. E aí depois Dejair no plano da internet. Oi, tudo ok? Meu nome é Dejair e eu queria mudar meu plano de celular. Tudo ok. Oi, tudo ok? Meu nome é Dejair. Charlatão, cara, mas tudo ok? Meu nome é Dejair, eu queria mudar meu plano celular pra ter internet de graça. De quê? Dejair. Que beleza. Parece um Gugu, pô. Olha só, Lumia! Olha, Lumia! Muito bom, vai aí, Gilda! Que voz que eu tenho do Dejair. O filho de um argentino tá andando com seu pai pelas ruas de Buenos Aires. E aí apanham? Não. Não tava, não. A gente, ao meio-dia, a gente noticiou, né, que o Pai e filho estavam abraçados. Mas era um pequenininho, um filhinho pequenininho. Tu viu isso, Davi? Não. Pai e filho abraçados no interior de São Paulo, numa feira agropecuária. Aí foram confundidos por gays. Tá brincando? E espancaram o pai. Arrancaram a orelha do pai. Bárbaro. Tá bom pra ti, cara. Aí passou um pouquinho dos limites, né? A gente falou. Quem não vai em feira agropecuária, né, cara? Esse homofóbico tá muito mal informado, cara. Ele mas aquele grupo. Era um grupo, né? De 20 que bateram num. De 20 idiotas. Covardes, né? Óbvio, né? Mas aprenderam? Tinha um com PhD. Não sei. Mas aí o filho de um argentino vai andando com seu pai e pelas ruas de Buenos Aires e diz: papá, quando eu crescer, quero ser como você. E o pai todo orgulhoso pergunta: por que, meu filho? Para ter um filho como o senhor. Gostou, bicho? É bom esse cadê. Bêbado. Chega, vai em casa, a mulher não deixa abrir, né? Aquela vagabunda não deixou a porta aberta. Vagabundo, filha da puta. Filha da puta, vai, aquela desgraçada. Abre essa porta, mulher! Claudirene! Nada da mulher abrir. Nada da mulher abrir. Claudirene? Casa errada. Abre a porta, mulher! Abre a porta! E a mulher não abre a porta. E o bêbado... Abre a porta, mulher! Deixa eu entrar que eu trouxe uma flor pra mulher mais linda deste mundo. Faz bem bêbado, Pianjo, é impressionante, cara. E aí a mulher desce e abre a porta pro bêbado, né? Cadê a flor? Cadê a mulher mais linda? Temos aqui. Um e-mail da Luísa. A Luísa. Lembra que era disputada? Aquela Luísa que dois homens se declararam ontem. Um se declarou ontem, lembra? E aí, outro na semana anterior. O lance é o seguinte, rememorando... Na bola 8, do cara que tem uma bola 8 tatuada. Nunca mais tivemos um time. Aquela lá do bola 8 morreu. Rememorando para informar aos ouvintes, caso de Luísa. A Luísa é o seguinte, Pianjas. Tinha um cara, que o Matheus... O Matheus. Pô, o sobrenome ele... do Matheus é cônsul, pô. Cônsul. Fica consul. Com o Matheus, maluco. Tá na calma aí. Não, mas outro é Brastemp, cara. É. O Matheus traiu Luísa. Eles namoravam e ele a traiu. Consul. E aí eles se separaram e a Luísa conheceu o Eduardo. Certo? Eduardo é sangue bom. O Eduardo, ela começou e a ter coisinha com o Eduardo. Aí o Matheus se desesperou. É que o Eduardo mandou um e-mail pra cá pedindo a Luísa em namoro. O Eduardo soube que Luísa tinha se separado e pediu a Luísa em namoro no ar. Através do Pretinho. E nós com a Luísa, namora, coisa... E aí ontem o aí o Matheus ficou apavorado e disse: Luísa, eu te quero de volta, Luísa. E agora, Luísa, tudo responde. Tudo pelo Pretinho, certo? Um amor no ar. Tipo rádio do Dejaí. Rádio do Dejaí. Eu sou a Luísa do e-mail do Eduardo Moraes e do Matheus Consul. Estou aqui para responder ao e-mail deles. Em primeiro lugar, eu quero dizer para o Matheus que ele sabia desde o início que no momento em que ele me... Ele bota lá, bota bem pequenininho. Traísse. Ele mesmo estaria terminando comigo, pois traição, Piangers, é uma coisa que eu não aceito e ele já sabia disso. Eu sou assim também. Quer as minhas desculpas, Matheus? Está desculpado. Mas nunca, nunca, nunca vai voltar a ser como era antes. Isso já é passado, Matheus. E do passado eu faço questão de esquecer. E acho que tu deveria fazer o mesmo, Matheus. Matheus! E aí, o seguinte, o Matheus traiu ela. É. E perdeu. Com uma gata ou. Não sabe. Mandou foto. Tem que escrever, sabe, tem que mandar fotos. Tem que ver se valeu a pena. Às vezes vale a pena. Aí, o seguinte. E Eduardo? Olha. Eduardo, tu me faz muito feliz mesmo. Não é que eu seja inseguro, é apenas um medo absurdo de te perder. Ou que aconteça o que aconteceu com meu namoro anterior. É que o Eduardo tá reclamando que ela meio que não queria namorar, entendeu? Eu te amo, Eduardo. Eu te amo. E é claro que eu aceito namorar contigo. Feito! Aí ela faz uma observação. Pobre Matheus, dois pontos. Pobre Matheus nessa hora. Cara, mas ela ama um cara que conhece há dois dias, pô. O cara pediu um namoro. Pouco mais. Mas que isso? Coisa horrível. Olha só, que coisa horrível. GTM. Oh, Horrível. Não foi essa, aí ela faz a seguinte gostado, observação, cara. É o GTM, cara. É, tá tendo um, tem um filme no cinema, inclusive, 90, né, Pedro? 90, né, Pedro? É, observação, diz ela. Corno. Ela botou isso aí? Ela botou isso. Corno. Caraca, meu. Aí ela diz, ou tu já foi... Ou pra tu quem? É, pro Eduardo. Ou tu vai ser. Não, não sei pra Mateus, não sei pra quem que ela disse. Matheus. Ela tá brava com o Matheus. Mas o Eduardo ou já foi, ou é, ou não, vai ser. Não vai falar isso pro novo namorado mas dela. Mas ela tá dizendo isso. Ela tá já preparando o Eduardo, sabe? É. Aqui, ó, meu. Aí ela diz o seguinte, graças a Deus eu já fui e não quero ser novamente. Ouviu, Eduardo? Beijos e obrigada mesmo. Tu quer dizer, Eduardo, te prepara, né, cara? E o Matheus, nesse momento, está sofrendo muito. Não, o Matheus deve estar mal. Pisou na bola, né? Matheus parte pra outra, já era. Vai a luta, velho. Aliás, vou dedicar as cantadinhas pro Matheus. Isso aí é tudo escrito aqui pela produção que eu sei. Não, é real. Isso aí é tudo falso. Pô, que isso, velho? Ô, da audiência, não acredito. Eu, se fosse ela... Eles imitam. Ô, Almir, eu se fosse... Eu tava com saudade de ti, Almir. Só que é tudo de mentira esse problema. Se fosse ela, eu traía o Eduardo, quando ela for trair, porque ela vai trair, né? Com o Matheus. Boa ideia, cara. Ela vai trair, agora certo. Ela disse, ela não, anunciou a traição. Ela vai trair. Qualquer namoro, ela assim, de trair. Mais de 3 meses, a pessoa sente vontade de ter um remember. Assim. 3 meses? Mais de 3 meses. O namoro teve mais de 3 meses, já tá. É um namoro memorável. Ah, é um namoro, entendi. Que passa pela cabeça da mulher e do homem. É, voltar. Marcou, quem né? Sabe, quem sabe como é que seria não, hoje. Voltar. E a vantagem assim. É que só tiveram 3 meses, ou seja, só teve flores, só teve lua de mel. É. E aí por isso que parece ser o melhor namoro, porque não, né, não evoluiu, não teve as desavenças, os cansaços, né, a rotina. O melhor amor é aquele que não acabou. Deus só isso. Baita frase! O único amor de verdade é o amor que não se concretiza. Isso. É verdade, o amor muito que não é. Essa frase do David, sabe quem foi que disse, né? Quem foi? Deus só ir. Dejair, tá? Frase do Dejair, meu. E aí, Jesus? Davi quer mostrar alguma coisa aqui, ó. Ele tá apontando. Já foi, não? Não sei. Não, só pra saber. Tu quer falar, Davi? Agora aproveita. Vai lá, Davi. Posso ir, Geisô? É, tira pra Não, é que a Juliana Cabreira mandou um e-mail aqui, doação de sangue ela urgente. Tá, ela tá meio... Ah, eu também tenho um toque aqui de doação de sangue. Estou escrevendo, pois sei que... ela pediu pra ler no Pretinho, né? E fiquei imensamente agradecido. Estou precisando de doadores de sangue em Porto Alegre, pois meu paizinho vai fazer uma cirurgia no coração. Preciso de no mínimo 12 doadores até segunda-feira. O local para doação é... Laboratório Marques Pereira, Rua Vasco da Gama, 84, segundo andar. Laboratório Marques Pereira, Vasco da Gama, 84, segundo andar. Bairro Bonfim, segunda a sexta, das 8 às 14 horas. É para Januário Bento Cabreira. Januário Bento Cabreira. E a Silvana Peixoto Siqueira também está precisando de sangue. São 20 doadores que ela está precisando no Hospital Mãe de Deus, certo? No Banco de Sangue do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Paciente Silvana Peixoto Siqueira. Valeu aí, galera. E a gente não cansa de agradecer a você que ouve os nossos pedidos vai doar. A gente passou por uma experiência conta aí. No sábado muito legal. A gente foi na casa do ouvinte. E lá encontramos uma família em que o Pretinho Básico ajudou com sangue. Um dos integrantes da família precisou de sangue, a gente pediu aqui e eles ficaram, assim, surpresos com a quantidade de gente que apareceu pra doar sangue, porque tinham ouvido aqui no Pretinho Básico. Foi até demais, eles tiveram que dizer, não, pessoal, deu, não precisa mais sangue. Nunca tal, é demais. Não, nunca é demais, né? Nunca é demais. Deve ter vampiro trabalhando lá nesse negócio, pelo amor de Deus. Não, é que tem uma regra que, assim, ó, pra cada bolsa de sangue que tu precisa, tu tem que ter 2 doadores. Então, se tu precisar de 5 bolsas de sangue, tu tem que arrumar. Faltar. Isso, tu tem que arrumar 10 doadores. Por isso é tão difícil. Por isso que às vezes, por exemplo, esse pedido do KG, que foi 20 doadores, provavelmente essa pessoa bolsas, vai precisar de 10 pro tratamento dela, mas ela precisa repor 20 pro banco de sangue. Por isso que é tão difícil conseguir sangue. Não é 40? Se ela pediu 20, é porque ela vai receber 10 e tem que deixar mais 10 no estoque, entendeu? Sou tribuno de matemática. Eu percebi. Falhou hoje a aula, né, Geisô? Cantadinhas pro Matheus, que perdeu a namorada. O Matheus vai precisar disso agora. Quem mandou a Caroline Mouras. Cantadinhas, sabe? Meu queridíssimo bebês, manda aqui umas cantadinhas, sabe? Para serem usadas em caso de emergências, sabe? Então é pra vocês. Então vamos lá, saladas. Tadinho. Que voz de locutor é essa, Jesus? Deixa ir. A voz do Dejair, saladas. Gatíssimas. Me chama de raiz quadrada de 16, talada. Por Por quê? Que eu te deixo de quatro, Tom. Meu Deus! Tem mais, tá lá, Tom? Então manda aí. Gatíssimas, gente. Você não é mal de Parkinson's, mas me faz tremer todo. Putz. Bah, hoje tu tá te puxando, hein, Jason? Gatíssimas, olha, você caramba. Sabe quanto pesa um urso polares? Não! O suficiente pra quebrar o gelo entre nós. Não. Meu. Boa, olha, meu. Cara, nenhuma até agora foi aproveitar. Nenhuma, vovô? Matheus tá ferrado. Nenhuma. Essa aqui, então, é pra idade do cajeta, tá ligado? Olha aí, ó. Pros mais velhos, meu. Pros anciões. Anciões. Se você não tivesse a idade dos meus filhos... Né? Eu faria um filho em você toda. Meu Deus! Se você não tivesse a idade dos meus filhos, eu faria um filho em você. Passou pela produção. É um cara bem cara mais velho cantando também. Uma ninfeta. Qualquer um de nós pode fazer essa cantada, menos o Pedro. Olha a ninfeta, galera. E o Geiso. Os 90, né? Os 90. Manda um... Ai, Dedê. Ai, Dedê. Pra minha colega de trabalho da Jussara e um... Pro meu pai César e pra minha mãe Vera, tá ligado? E um paf, quatro coisas. Pessoal do Colégio Milões, tá ligado? Que entrou em férias dessa semana. Os caras de tanta coisa, obrigado, tá ligado? O ouvinte manda um e-mail aqui com o seguinte título: Por que o anonimato? Por quê? Hoje à tarde eu vi o desabafo de um morador do bairro Cidade Baixa reclamando da falta de segurança das ruas daquela região. Aí o ouvinte pediu pra não o identificarem. Por quê? Não entendo esse anonimato. Esse ouvinte não tá cometendo nenhum crime quando pede mais segurança. Assim como os pais daquela criança desaparecida que provavelmente foi morta pelos policiais do Rio de Janeiro que esconderam seus rostos. Se fosse meu filho, eu iria pra frente das câmeras mostrar minha cara de indignação com tudo isso. Temos de deixar de nos esconder e mostrar nossa cara pra todo mundo ver que a gente não tá satisfeito com toda essa M que acontece no dia a dia. Reclamar, exigir segurança e respeito, querer informação e lutar pela cidadania não é crime. Não temos que esconder a nossa cara pra isso nem por isso. Quem devia esconder a cara é o Sarney, é o ministro dos transportes e é o cara que desvia dinheiro da merenda escolar. Mostremos nossa cara, minha gente. Mostremos. Diz aqui o Eduardo Silva de Florianópolis. Mas e o medo, né? E o medo. E a represália, Sarney, né? O Sarney tem segurança particular. Esse cidadão aí que reclamou na Cidade Baixa provavelmente não tem... Provavelmente não, certamente não tem segurança particular, até porque não tem dinheiro pra ter, né? Aí a pessoa tem dinheiro, fica né? acuada, né? Na Cidade Baixa, né? Então o cara fica... Não por isso, né? Mas é assim, ó, o cara fica acuado, o cara fica com medo. É. Né? Se descobrem que é ele que tá reclamando. Ah, aí os caras vão lá e podem fazer alguma coisa com a família dele, com o patrimônio dele, enfim. Sim, é difícil isso, né? Difícil. Essa é a diferença absoluta, assim, de um cara que viaja pra fora do Brasil e depois volta essa diferença. Essa sociedade acuada que a gente discrepância, vê. Né? Isso é um negócio absurdo, né? Porque aqui a gente meio que sobrevive mesmo, né? Mesmo que, enfim, a violência não tenha chego ainda na sua família, você tem sempre a impressão que vai chegar. Chegou num amigo, muito próximo, tá perto, né? Muito perto. Não, muito e esse, perto. Isso da gente não poder. O Pianos agora tava viajando agora há pouco. A gente vai pra um país da Europa e a gente caminha pela rua com porque a rua é da gente, a rua é da população, entendeu? Sim. E hoje, no Brasil, as ruas não são mais da população. Cara, eu vi... Né? Noite, então né? As pessoas, eu vi um negócio... Roubaram as ruas da gente. Eu vi que um negócio seria impensável no Brasil. Às 2 da manhã, um pessoal de 17, 18 anos, com tênis da hora, com roupa da hora, com iPod, iPhone, com fonezão, fone de ouvido gigante, na rua, cara, no centro de Lisboa. Relax, trocando ideia, esperando os amigos, ouvindo música alto, tipo assim, 16, 17 anos, na rua, às 2 da manhã, andando pra um lado e pro outro de metrô, com segurança, cara. Aqui não existe isso. Aqui é impensável, não né? Não existe. Então, o que tá sendo cerceado é o direito de ir e vir mesmo, da gente, assim, né? Não só de madrugada, não só às 2 da manhã, mas meio-dia, ó, de manhã, sim, de tarde, a gente... Aqui tu fica aquela... Ah, não posso ostentar que eu tenho. Como assim, cara? Se tu ganhou pra isso, se tu trabalhou pra isso, tem não, condições nem é uma coisa de muito, ter um tênis sabe? Da hora? É, um tênis. Entendeu? Não é nenhuma coisa. Se tu coisa, pode comprar assim, um tênis de R$500, parabéns pra ti, usa. Mas o problema é que tem cara que não consegue comprar um tênis de R$5. Aí ele vê um cara calçando um tênis de 500. Eu compro um Mike. E um Haddad's. problema é que o povo aqui não tem, né? É. Lá, vai lá pra Europa. Enfim, todo mundo tem acesso. Ó, querido, lá até táxi é Mercedes-Benz, né, querido? É, cara. Lá na Alemanha, o Passat alemão chamam de Passat. Tá lá. E os mendigos na Alemanha falam alemão, né? Falam tudo alemão, outras línguas. É impressionante, cara. Porra, Lisboa é uma maravilha. Só não gostei da Itália. Por que não, homem? Na Itália, os caras te chamam de prego toda hora. Ô, prego, prego, traz o teu prato, prego. Ô, prego. Os caras são meio grosseiros contigo. Ah, tu andou viajando, né, homem? Não contou pra nós, né? Quem me disse foi profeta, tu disse que ficou quem em Floripa. Foi Pianjas que falou pro Almir, hein? Nós entramos na loja. Trocaram uma ideia. Os caras que entram na loja, o atendente já diz tchau, tchau. Tchau, não. Tchau. Mas tchau, o italiano é tchau. Oi. Já manda embora da loja na hora. Como é que querem vender? Foi mal educado os italianos. Nunca mais vão voltar. Por falar em vender, vamos vender, Almir. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail pretinhobásico@atlantida.com.br. Gostaria de anunciar meu iPad nos classificados do Pretinho. Trata-se do iPad 32GB 3G com 2 meses de uso. Não tem nenhum arranhão, tá na caixa e com a nota fiscal. Praticamente zerado. O preço dele nas lojas é em torno de R$1.800, mas eu tô pedindo R$1.200. Preço tá muito bom, por se tratar de um produto pouquíssimo usado. Motivo da venda? Tô querendo comprar o iPad 2. Interessados, favor mandar e-mail para to.vendendo@hotmail.com. To.vendendo@hotmail.com. O iPad 1 aqui no caso. O topo. Se ele quer comprar o 2, provavelmente ele tá se desfazendo. Paixão, o topo. Mais uma oferta aqui, tô vendendo meu iPod Nano. Só ofertas da Apple hoje. Tô vendendo meu iPod Nano de 16 GB. Tá novo. Nano. Vem com a caixa, com os fones de ouvido e o cabo USB e ainda uma capinha. Tem rádio FM com pausa ao vivo. Rádio FM com pausa. Ah, com pause, meu pai? Com pause? Câmera de vídeo no iPod Nano é super fino, reproduz vídeos e tem um super gravador de voz. Tô vendendo porque comprei um iPod Touch. Tava precisando de mais espaço e mais recursos. E de touch! Tem menos de 5 meses de uso, Joel. E the 5 months of the use. Tá pedindo R$499. R$499 é bem negociante, né? Aceito propostas. Interessados, mandar e-mail para vendo iPod Nano 16 GB de giga, né? Vendo iPod Nano 16 é 16, né? gb@gmail.com. Show de bola, né, querido? E aí, Almir? Nós estamos na área agora de movimentos. Movimentos? Por exemplo, moto. Moto tá em movimento. Movimento. Aí é um quando não tá parada, tá em movimento. Qual é o principal problema de andar de moto com um amigo? Com um amigo? Com um amigo, tirando o cutuco atrás. Ai, ai, ai. É não conseguir conversar com o amigo. Ah, porque eu tô pondo o capuzinho. Porque tá pra deiabe, tá muito gelado. Nós estamos fazendo agora um capacete que é grudado. É um capacete só. Dá pra duas cabeças. É, pô, pra casais e namorados, excelente. Ah, bem, dá pra até dar uns beijinhos no cangote. Mas é um na frente e outro atrás ou é do lado? É um atrás do outro. Ah, boa. Ah, é o capacetão. É o capacetão, então, compridão, assim, é reto, compridão. Tipo, fazer fazer uma jaqueta só também, né, Almir? Mas, Almir, o cara de trás não dá um cutuco na nuca, assim? Não, freia? Claro que não, querido. Claro que não. Já projetou algo? Já andaste de moto? Eu já. Nas antigas, quando não precisava de capacete? É, quando era bem pequenininho. Não, né? Batia ou não batia? Não batia. Capacete não serve pra nada. Isso aí é só pra lei, entendeu? Pra eles poderem mutar. Então tá ali o capacetezinho, cabe nos dois, nas duas cabeças. Daí dá pra trocar ideia. O motoqueiro da frente pode olhar pra trás, tu ficar olhando. Ah, mas aí então, quando um vira, o outro tem que virar também, não é, Almir? Daí tem que virar também. Todo já mundo quer, é uma coisa só, né? Uma coisa só. Mas é interessante. Mas é show de bola. Eu achei. Fica uma acústica perfeita pra trocar ideia, ensaiar uma banda, por exemplo. Uma banda de dois, uma dupla sertaneja, tem uma moto só. Vem mesmo, amor? Põe o capacete e fica. Dá até pra fumar junto, né? Dá pra fumar um cigarro junto. Tranquilo. Eu quero um capacete. Exatamente. Vai querer comprar? Eu quero. Primeira visita de demissão, hein? Almir que tem mania. Só pra colocar no cadê.com.br. Já ganhou a rescisão, Santana? Não. Já tá gastando dinheiro? Nelson mandou que eu fique. Pacheco. Nelson Pacheco Sirotsky. Meu Deus. Não, tá na coluna dele hoje, tá. Aí na o Nelson minha me ligou. Coluna. Na coluna do Santana, sim, na coluna dele. Eu estava falando pro Maurício na coluna dele. Então, não na me tua, irrita. Santana. Não me aí irrita. Ele disse um final. Né? Aí o Nelson me ligou no final da tarde e disse: não, eu não aceito a sua demissão. Eu digo, tudo bem, até amanhã. Que moral, né? Ficarei mais. Muito bom, hein, 40 anos. Paulinho, Pablinho. Mais 40 anos. Tu viu quem tá do teu lado aí? Davi! E do outro lado, quem tá aí? Calheiro. 23/7, já voltamos. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 16/7, tamo de volta com o Pretinho Básico pra telefonia do Big e da Milera, a moda está nas ruas, se você tá procurando roupa pra usar nesse frio, quer se aquecer legal, passe no site da Damiller, lá você encontra essas peças, damiller.com.br. Vamos, doutor Alceu, bate fora agora, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu, doutor Maurício, eu vou aproveitar que o doutor Calheiros tá aqui, doutor Calheiros. Opa, tudo bem? Qual é a novidade, doutor Alceu? Doutor Alceu não tá quer trabalhar, contigo, né? Mas é que o doutor Calheiros é um profissional. Boa, e tem a informação no ponto. Ele, né, trabalha no 12. Não, trabalha no 12, né, doutor? No 12. O Calheiros tem informação fresca. Trabalha na RBS TV. Do lado do Brito. Pois bom, é, rapaz. Agora foi apresentado, né, oficialmente, é o Fernandão, como novo, atenção pro nome da função do Fernandão. Coordenador técnico. Aí, que faz Coordenador técnico vai ter gerência nas categorias de base e principalmente no vestiário profissional, né? Fica fazendo massagem. Cara, é o cara que vai fazer a ponte ali, o elo de ligação, jogador, direção. Ele enfim, veio pra ser engenheiro, vai fazer a ponte. Construir uma ponte. Baita função pro Fernando. Ele vai ser vai gerenciar o vestiário. A ponte, né, o Guaíba, aí, pô. Comissão técnica. Ele vai ver as toalhas lá. Já e o quanto toalha. Nada do Cuca. E o Grêmio tá em Floripa, né, doutor Calheiros? Viajou agora no início da tarde, acompanhei o último treinamento essa manhã no Estádio Olímpico. O Grêmio tá viajando com um time definido. O Douglas tá liberado, vai jogar. E o Lúcio é a novidade na lateral esquerda, né? Ah, tá não, voltando. É o Golasco que não, vai jogar o Lúcio. O Julinho não confirmou, mas pela entrevista coletiva joga o Lúcio. E o Figueira? E o Vitor voltou? Figueira, tu não falas nada, né, seu homem de chocolate. Não, aí eu deixo pro Pianj, né, cara, que é o parece especialista. Parece um homem de chocolate, não parece feito de chocolate. Não, tem mais indiano. Ingresso lá pro jogo do Grêmio, copinha, né? Nós vendemos o Newton. É exatamente, é bom, né, pô? Lady Newton. Ai... É, tá, é difícil, né, Macaria? Ai, tá difícil a convivência. Doutor Joel, hoje é teu Uruguai, doutor Joel. Alô, doutor Joel? Joel, doutor Joel. Doutor Joel tem Uruguai com o Peru hoje na Copa América. In the match of the Uruguai versus the Peru. Quem é que ganha, Caetano? Uruguai ou Peru? Acho que o Peru é mais lindo. Peru tem um time mais maior. Prefere o Peru, mais Caetano? Mais maior, Caetano. Eu prefiro o Peru. Mais maior. Caetano prefere o Peru. Peru. É, liberdade poética. Sem licença poética, é? Porque... Peru do KG é o mais lindo de todos. Ah, para. Ô, Caê. O que é isso? É um time, é um peru que não está caído aí. O meu pé, tudo bem. Aqui, unha. Deixa unha quieto, linda. Fica só no meu pé, tá, Caê? A sujeira da unha do Caê é linda. Fica só no meu pé. É um queijinho que tem assim, uma delícia, um gosto lindo. Que nojo. Mas que viadagem é essa, doutor Maurício? É, doutora, senhor, tá difícil o negócio aqui. Tá bom, então, Lúcio. Muito obrigado. Joel, quer falar alguma coisa aí? De Peru, quando play esse Tedes, play better. De Peru, esse Tedes, play better de coisa de times mais duros. É, melhor. O Peru vai jogar hoje à noite com o Uruguai, o Joel tá falando. E the have aqui, the English of the doctor, the professor Joel. Ah, o inglês, o Joel. The English is the most beautiful of the English I've ever seen in my life. Dificuldade única dificuldade. E o Artigosa? Dificuldade. Artigosa! Porra! E o Dudu, meu? E o Dudu? Dudu, sobe! Sobe! Sobe, foge, Dudu! Joel! Vamos lá! E o Ronaldo? Dificuldade, o Ronaldo, pelo posso falar que eu tô, Ronaldo! Você tá te papando aí, meu? Tanto papador e um gengibre, pô! Que eu tô com a garganta de tonelete! A pior palavra do mundo é a palavra mundo. E agora de tradução. The translation. The translation. The worst word in the world is the word word. Já tô sentindo que o Adrian Ronaldo foi do que deu, né, Ronaldo? Porra! Dificuldade. Number two, dificuldade. This is the best mind of the remember to me. Speak of very well. Você não precisa ligar a luz, uma luz noturna e uma luz como a de hoje à noite. Repito, repetindo, vou repetir agora. Você não precisa ligar uma luz noturna e uma luz como a de hoje à noite. Tá, beleza. E now in the English. Ah. You've no need to like a night like that. Isso é dificuldade de um, não! Tu quer me ferrar, pô? Vou me queimar aqui na tio da dificuldade! Cadê o gengibre, pô? You have no need like a night like and you like night like tonight. Isso é dificuldade de two. E now is the three. Agora vou morrer na três. Is the best of the... É tipo Creu, assim, a primeira vai de... Vai fazer de dificuldade e better ever well. Now is all the heaven, only the motherfucker say that. Only if you only some motherfucker they did that. Agora não tem mais nada. Um grande inseto preto picou um grande urso preto, fez o grande urso preto sangrar sangue. Tá. Pô! Vamos ver, me dei bem no português. Vamos lá. A Big Black Bug beat a Big Black Beer and a mente de Big Black Beer e pô, moleque! Caralho! Cadê o gengibre, pô? Tomou a garganta detonada! Tá sangrando a garganta, pô! Bota os caras pra aquecer! Eu tomei Dudu! Aquece, pô! Mas o Dudu fica... E o Roger? Vai botar o Roger? O Roger, a galera fica pedindo que ele é bonitinho! A galera fica pedindo o Roger pra jogar! Pô, o Roger não joga nada, pô! E o Dudu? Tu fica me like to me, look at me com the eyes of the tiger in my life. E o Fabrício. Artigosa! Fabrício! Porra! Finalizei isso então. Dificuldade of three of bad. A Big Black Bug Beat, a Big Black Beer and the Mage, the Big Black Beer Bleed Blood. Porra, eu vou embora, cacete. Meu Deus. O sobe forte. Porra. Ó, calma o Joel ali, ô Zacarias. Calma o Joel ali. Calma, Joel. Obrigado, Maurício. Vai com o porquinho ali. Passa a mão no porquinho ali, Joel. Vai lá, Joel. Vai, Cajinho. Esse cara vai ter um ataque qualquer. Porra. Cacete. Marido chega em casa indignado e diz pra esposa loira. Encontrei aquele bestaloide do segundo andar se gabando. Seu maior garanhão do prédio. Sabe o que ele me disse? Já saiu com todas as mulheres aqui, menos uma. Bah. E a esposa loira prontamente responde. Deve ser aquela nojentinha do sexto andar. Mulherzinha antipática. Aí a própria loira vai lá e bate na porta do vizinho. Pronto. Depois de brigar com o cara. O vizinho abre a porta e ela diz. Escuta aqui, cheguei agora. Briguei com meu marido, estou com uma vontade louca de me divertir, de me embebedar, de transar toda noite. Você está ocupado essa noite? Não, claro que não. Pode ficar com meu cachorrinho, então. Então foi o Flávio de Laguna e antes foi o Agnaldo Alexandre de Floripa. Muito bom. Muito bom. E aí? E aí, brother? Ô, Cacau, e aí, como é que tá a vida? O biomédico inglês especialista. Especialista em quê, Cacau? Em longevidade. Aubrey de Grey. Meio cinza aí. Diz que já nasceu a pessoa que vai chegar aos 150 anos e ele fez mais uma previsão. Bem preocupante a de que o homem poderá chegar a viver 1.000 anos. Aí o cachê que não nos deixa mentir, né? Pra quê? Só para se aposentar pelo INSS você vai ter que trabalhar por baixo até os 650 anos se o exame de próstata é feito anualmente, você fará no mínimo uns 900 exames e o médico vai começar com o dedo mindinho aos 40 e terminar com o dedo do pé no final da vida. Cacau escreveu. Cacau. Isso é texto verdadeiro de Cacau. O Cacau escreveu. No Diário Catarinense. Peço demissão. Não, tu não, Nelson. Não, chega, chega, chega, Cacau. Fica. Imagina você, Maurício Amaral, casado por 800, 700 anos. Noventinha, tá mais do que bom. É, amigo. Já tô no lucro. Eu vi Cacau Menezes. Isso aí é uma notícia da Veja, né? É que a pessoa que vai completar 150 anos já nasceu. Já nasceu. É. Já tá vivendo pela quem vai viver. Pela evolução da medicina. É. Segundo a Bíblia, o Matusalém, né? Ele tinha 964 anos, se não me engano. Mas e todos aqueles... 964. Os patriarcas todos, eles viviam até 500, 600, 700, 800 anos, né? E aí depois, depois do dilúvio, o Senhor resolveu limitar a vida do homem em 120 anos. Ah, é? Exatamente. Tem alguém com mais de 120 anos? Eu. A lei do Cagê. Não, a gente vê aquelas notícias ali daquela. Rolou 114, né? É, por aí. A pessoa mais velha do mundo é 113. Mas acho que já rolou. Acho que já rolou 102, assim. Eu acho que 117 eu já vi aí por aí. É. Tu já viu? Não, já vi, não, já ouvi notícia, né? Vê como é que tava, gostosinho. Mas eu acho que já rolou mais de 120. É que chega em 120 e acaba a vibe, né, meu velho? Chegou em 120 e acaba a vibe, acaba a peladeira, meu velho. Não tem mais peladeira depois de 120, meu velho. Acaba, meu velho. Não tem mais peladeira, meu velho. Imagina até 120 anos fazendo redes sociais. Não tem, meu velho, não tem. Pouquinha história. Acabou a peladeira, meu velho. Acabou a peladeira, meu velho. Mas a Bíblia foi escrita em que ano, mais ou menos, assim? A Bíblia, ela não é um livro só, né? Sim, mas o Velho Testamento que conta a história de Matusalém. O Velho Testamento são 53 livros, acho 50 e alguns dizem que é mais, outros que é mesmo. 50 e tantos livros, tá? Na verdade, a Bíblia, ela começa a ser escrita cerca de 700 a.C. Começa a ser escrita. Então lá por 500 a.C. alguém diz que por causa disso os seres humanos vivem 120. Isso é uma lenda, né? Sim, claro, uma lenda, mas pô, 120 anos meio que porque acertou. Porque a história, né? Acertou. Meio que acertou. Naquela época provavelmente os humanos viviam menos. 40, né? Anos. A história do povo hebreu, né? Que é quem escreve a Bíblia, ela vem. Ela começa, vamos dizer assim, em 1200 antes de Cristo, quando deveria ter existido Moisés, que tem aquele negócio da fuga do Egito. Grande tal, fera, Moisés. Né? E o Abraão seria 1300 antes de Cristo. E o Nicolau, é o patriarca das três grandes religiões monoteístas, né? E o Desair. Não, sim, o Desair. De quê? Desair. Muito bom, hein, Davi? Pô, legal. Aula de religiões. É, não, a gente aprende com aula de história, Geiso. Religião não. Não é religião, não, é história. A Bíblia envolve as duas coisas, gente. Religião e história. Você quer só religiões. O Novo Testamento é mais história e depois mais religião. Pensativo. Não, história é quando alguém te conta a história. História. O gatinês. Quer que eu te conte outra vez? É o sarampo te contando história, né? É aula de história. E aí, Geiso? A mãe chega pro filho, tá? Do filhos? Filhinhos, tá estudando o quê, filhos? Geografias, mãe. Ai, então me diga onde fica as Inglaterras, tá? Página 83, tá? Mais um. Paraguai condenado à morte, tá? Por fuzilamentos, meu. Teve concedidos o direito de um último pedido, meu. Ele fez de bate-pronto. Quero que um brasileiro me atire, tá? E aí, Antônimos, que te deu uma receitinha pra encerrar o programa, Antônimos? Não! Não. Ele tem uma piadinha, do Paraguai. Não tem. Olá! Aqui, Antônimos Gourmet, e hoje a receita é uma receita diferente. Olha aqui, o achocolatado de bêbado. Primeiro passo, pego a eu vou fazer bem rápido, tiro curto. Ah, olha aí. Tiro curto, tem 2 minutinhos. Dá tempo. Queimaram a Betânia hoje. Tem a Betânia não tem a Betânia? Olha, acho que... Eu acho que tu vai quase um minuto e depois entra a Betânia. Então pega o achocolatado com leite, bota numa panela com mingau, ferve, mistura, repica, salpique, olha ali! E já tá fritando leite! E aí depois misturou o vinho um pouco, frita o leite, bota um pouco de abóbora, um pouco de açúcar mascavo, que é pra ver fazer a concentração delicada! E aí depois já serviu, já deixou e depois só faz o quê? Bota fora! Bota fora que não tem como beber. Por quê? Por quê? Não tem álcool? Não tem álcool. Mas como é que ficou, meu? Como é que fica? Fica uma merda! Tu tá com problemas, né, Antônio? Tá com sérios problemas, esse rapaz vai ter uma crise de identidade. Antônio, especialmente o Antônio tá com problema. Leite com morango é venenoso. E leite com uva? Leite com uva, caganeira. E leite com manga. Meu, olha ali, a Betânia tá ali do lado do irmão dela ali. Ô, Betânia! Linda, cara. Traz ela pra cá, Caetano. Eu quero a trilha. Vamos, coisa Caetano. Linda. Vamos junto numa música. Vamos, sabe? Linda. Minha irmã linda. Vamos. Que pé lindo. Gosto desse pé. Eu e Caetano. O Caetano é pedófilo. Pedófilo. Sou pedófilo. O Caetano sempre falou em pés. Ele chupava o meu dedão quando não tinha bico. É verdade, que pé lindo. Ele adorava chupar o meu dedão. É verdade, que dedão lindo que eu chupava. Chupa lá em casa de mamãe. Mamãe sempre falava, quando não tem bico, dona Cano, chupa dona o pé Cano. Não lava. Meu Deus do céu. Meu dedão. Felizmente chegou a hora da Voz do Brasil, a gente vai encerrar o Pretinho Básico de hoje. Amanhã estamos de volta, a partir da 1 da tarde, se você fica pela internet, pelos aplicativos da Atlântida, você vai curtir agora o Discorama. Valeu! Eu tô preocupado contigo, cara.